Voar direto lenda, brota 3,2 metros. Três, dois, meia, cinco, direto lenda, afirmativo, está livre. Grato. Voo 1271 no solo 59, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, igual 1271. Cerca 3265, chame agora o centro Recife. 1251, alterno 3325. Tenente nível 360, Viano Fono Zulu 16. Decola da Piton 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda Foz, Leda Bridge. Controle a Pere 1-9-35. Transponder 51-57. Zona autorizada São Paulo Congonhas 360, Ampero Zulu 16, decolo no zero curva direita, saída da El, transição Leda, Leda após Leda Bridge, controle 1935, transponder 5157, gol no 331. Com 331, contejamento correto, mando pronto para pushback de acionagem na frequência 1.8.12. Chamada pronta em 1862, até daqui a pouco. Juliette Mike. Muito bom dia, Vinícius Juliette Mike, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 03. Apesar do início de pushback e reboque, me chamo para ingresso no pátio principal, esse Juliette Mike. Chamará para ingresso no pátio principal, Juliette Mike. Tá? Goma 331, pushback acionamento na posição número 10. Autorizado pushback acionar, chame táxi no 331. Chama na táxi grau. Gol no 331, estamos com 90 a bordo, 4 horas e 10, Galeão, 331. 331 via Índia, a ponta de espera reforço pronto, ajuste 1013.